17 de maio de 2015, vamos começar essa série de sermões sobre os princípios básicos da fé, começando por Mateus 28, 17. Amém, amados? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, ou todas essas coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, o que seria de nós sem Ti, Senhor? Deus, nós precisamos que o Senhor venha nos revestir com o Teu Espírito Santo. Não há nada em nós que nos faça dignos, Senhor, de estar aqui nessa noite, que nos faça aptos para falar sobre o Teu Evangelho. Então nós precisamos, eu preciso encarecidamente, que o Senhor, por misericórdia, derrame sabedoria sobre minha vida agora. Derrame discernimento de Espírito, Senhor. Derrame revelação, iluminação, para que eu possa aplicar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, às nossas vidas. E que em nome de Jesus sejamos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação diabólica, contrária, maligna. Repreendemos toda dificuldade emocional, física. Que em nome de Jesus, toda gastura de ouvir a Tua palavra, todo comichão nos ouvidos, saia agora em nome de Jesus. E todos aqui estejam rendidos à Tua palavra. E que o Senhor mesmo fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glórias a Jesus. Irmãos, nós muitas vezes caminhamos sem saber de direito qual é o nosso destino. Abraão, pai da fé, aparentemente caminhou sem saber o seu destino, quando foi chamado lá de Ur dos Caldeus. Se você for ler lá em Gênesis, você vai ver que Abraão já estava em comitiva com seu pai Tera para ir para onde depois seria Israel. No meio da viagem, Tera morreu e o Senhor chamou ali Abraão. Só que se você olhar no mapa, você vai ver que eles estavam indo para uma direção errada. Tera queria ir para onde seria depois Jerusalém, mas estava tomando um caminho absolutamente equivocado. Morreu e Deus chamou Abraão e disse: Abraão, você vai vir para uma terra que eu vou lhe mostrar. E aí você disse: peraí, pastor, pelo que o senhor está citando do texto de Gênesis, Abraão não sabia para onde ia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós, como igreja e como indivíduos, precisamos entender que nosso destino, ele não é geográfico. Nosso destino é a vontade de Deus. Sendo assim, Abraão, ao contrário de alguns de nós que achamos que sabemos onde estamos indo, Abraão tinha um destino absolutamente certo. É claro que não é um destino nem sempre vistoso, nem sempre ele é bonito de se ver. A própria história em Gênesis, você vai poder ler lá depois, diz que em determinado momento os servos de Ló, primo de Abraão, que ele levou na comitiva, que não deveria ter levado, mas levou, começaram a brigar com os pastores de Abraão. Então Abraão falou com Ló: Ló, até aqui nós viemos, mas a partir daqui não dá mais para seguirmos juntos, escolha onde você quer ficar e eu vou para o outro lado. E a Bíblia diz que Ló, vendo as campinas verdes, as escolheu, e elas davam em Sodoma e Gomorra. O que nos guia, então, não são circunstâncias favoráveis. Não são destinos brilhantes, esplendorosos. O que nos tem que guiar, irmãos, é a vontade do Senhor. Amém ou não? Quantas vezes nós apostamos todas as fichas em um relacionamento, em uma viagem, em um trabalho, em uma obra, e de repente nós começamos a ver que estávamos servindo mais ao nosso interesse do que o Deus da obra, do que o Deus do relacionamento. E a Bíblia diz que Abraão ficou com a terra contrária, uma terra seca, uma terra aparentemente estéril, mas veio a ser a terra que manava leite e mel depois. Amém ou não, irmãos? Então, a partir dessa perspectiva, eu quero que a gente pense um pouco sobre a missão integral de cada um. Quando eu estava compondo esse material, eu pensei em falar sobre a missão integral da igreja. Mas a gente já trabalha tanto isso na escola bíblica. Eu queria que nós falássemos da missão integral de cada um. Qual é a minha missão integral? Qual é o meu destino? Qual é o meu propósito? É claro que, inevitavelmente, eu vou desmistificar e desmontar alguns paradigmas, algumas formas de ver. Mas o que eu quero mesmo é que, em nome de Jesus, a gente desmonte o que for necessário para que a gente possa remontar aquilo que o Espírito Santo quer que nós montemos em nós. Amém? Talvez tenhamos que rasgar alguns mapas para poder usar a palavra de Deus como nosso guia nessa peregrinação. Na missão integral de cada um. Primeiro, a missão integral de cada crente, de cada servo de Jesus, é adorar em meio à incredulidade. Quando eu falo de missão integral, estou falando da integralidade. É uma palavra que tanto pode significar inteireza como pureza. Tanto pode significar completo como honesto. Então, nessa perspectiva, eu quero que a gente pense qual é a minha missão integral, total. Qual é a missão que eu tenho que vai influenciar todas as outras? Qual é a minha missão que é o eixo da minha existência? Onde todas as outras escolhas minhas devem girar em torno desse eixo. Qual é? A Bíblia diz que às vezes o povo de Deus é como pombas tontas que se batem nas janelas. Não pode ser assim conosco, amém? Nós temos que ter muita clareza do que é que Deus quer para nós. Acho que está um pouco frio, né? Você pode aumentar um pouco, por favor? Então, adorar em meio à incredulidade, vamos ver aqui o versículo 17? Espero ir adiante dele hoje. Diz assim: e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando você ler o contexto disso, você vai ver que Jesus, ele tinha mandado que os discípulos fossem lá para Betânia. Betânia é parte da região da Galileia. Você vai ver aí Galileia porque é parte geral. Betânia é uma parte menor, lá onde ele tinha amigos maravilhosos. Lázaro, Marta, Maria. E Jesus queria se despedir deles ali. A última aparição que ia fazer aos discípulos. E como a gente sabe, quando a gente está indo embora, a gente cuida de deixar claro o que é mais importante. Não é? A gente quer arrumar as coisas, quer arrumar a casa, que a gente vai sair e quer deixar tudo organizado. Então Jesus diz aos discípulos, traz aos discípulos algumas orientações que eu vou levar essas semanas ou meses tratando sobre isso. Mas, para a gente começar, a gente tem que entender uma coisa. Que Jesus, ele reúne um grupo de pessoas, e a esse grupo de pessoas ele traz orientações. Eu quero chamar esse grupo de pessoas de igreja. E a igreja é composta por multidões? Nem sempre. A igreja é composta por discípulos. Discípulos de Jesus. Lá em Mateus 5 em diante, você vai ver que Jesus, tendo falado às multidões, curado, alimentado, foi um pouco mais adiante, subiu o monte e como se assentasse à relva, os seus discípulos os ouviam. Então, Jesus faz milagre e muda a vida de muita gente. Mas precisa haver uma distinção muito clara entre o que é discípulo e o que é multidão. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, irmãos, vamos ver aqui no versículo 17 que enquanto alguns o adoraram, outros duvidaram. Alguns teólogos e eruditos, intérpretes da palavra de Deus, da Bíblia, dizem que provavelmente aqui não tinham só os 12. Eu não posso forçar o texto e dizer que tinham mais, perdão, os 11, porque Judas tinha o traído e Matias ainda não tinha entrado no colégio apostólico. Então vamos pensar o seguinte, digamos que só tinha os 12. Por exemplo, eu mesmo particularmente não quero impregnar você dessa ideia, porque a Bíblia não diz claramente, mas eu creio que é muito provável que Marta e Maria e Lázaro estivessem aí. Se foi em Betânia que Jesus subiu. Mas não quero inferir nada ao texto, ok? Vamos pensar o seguinte. Estava ali os 11, e a Bíblia diz que dos 11 houveram os que creram e se prostraram, mas também houveram alguns que não creram. Será que está assim na sua Bíblia? E quando viram, adoraram, mais alguns duvidaram. Depois de terem visto tantas coisas, depois de terem visto sinais dubitáveis, depois de terem visto provas absolutas, perfeitas do que Jesus era e tinha feito, ainda assim houveram aqueles que duvidaram. Agora, vamos ser honestos aqui? Irmãos, se aqueles 11, daqueles 11 houveram alguns, não foi só um, se fosse um a gente dizer, foi Tomé! Mas daqueles 11, alguns não adoraram. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Não só não adoraram, mas duvidaram. De que eles duvidaram? Da pessoa de Jesus, do poder de Jesus, do envio de Jesus, do chamado de Jesus? Se daqueles 11 que passaram 3 anos e meio com Jesus viram verdadeiras coisas extraordinárias, o livro de João diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, nenhum livro, nem todos os livros do mundo caberiam o que Jesus tinha feito nos 3 anos e meio de ministério. Eles viram coisas, irmãos, extraordinárias. Ele viu Jesus fazendo milagres, ele viu Jesus pregando o evangelho, eles viram Jesus transformando a vida de pessoas, eles viram Jesus pegar um sujeito que provavelmente não tinha olhos, ou tinha olhos atrofiados, cuspir na terra. As duas coisas que mais podem fazer mal ao olho, a terra, a saliva, por causa da sua acidez, da quantidade de bactérias que tem na boca, e tacou no olho do sujeito e construiu 2 olhos para ele. Eles viram tudo isso. Eles ouviram Jesus pregar esses sermões. Você sabe o quanto Jesus ensinou para eles que não está registrado na Bíblia? E ainda assim, desses houveram os que duvidaram. Pergunta: será que nós sempre cremos ou às vezes duvidamos? Talvez exista alguém aqui mais crente do que aqueles 12 e que sempre crê, que sempre acredita. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente duvida. E se você não duvida, às vezes eu duvido. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Quando a gente pensa em adoração, a gente pode pensar em algumas traduções, algumas interpretações bíblicas sobre o que seria adoração. Presta atenção em mim, não ligue para o ar-condicionado não, daqui a pouco ele vai esfriar de novo. Adorar é render-se. Adorar é beijar a face. Adorar é derramar quem sou, diante de quem o adoro e reverencio. Adorar é completar a luz que me marca e me transforma, como uma fotografia que é queimada por aquela luz. Outro dia eu fui deixar uma roupa no varal, Paula estava viajando e eu estava cuidando da casa, e eu deixei a roupa alguns dias. E o sol deixou suas marcas. Gente, ficaram, tinha roupas com linhas, assim, ó, compridas. Porque a luz marca, a luz marca. Você pode deixar, tem um quadro na parede de anos, você tira o quadro, fica marcado o lugar que está o quadro. Adorar é se render e deixar que o caráter de Deus transforme o seu caráter. Se você não está disposto a ser transformado por Deus, você não adora. Adorar é render-se. Quantas vezes Deus diz, eu quero assim? Você fala, não, mas eu vou fazer assim. Deus fala, não é assim, filho. Filha, eu já disse que é desse jeito. Não, mas eu prefiro fazer do meu jeito, depois eu arco com as consequências. Uma das coisas mais difíceis do ser humano, irmãos, é se render. E é um princípio integral do crente, um princípio básico da fé do crente é render-se. Eu lembro que uma vez, eu falei isso para vocês, eu vinha com a velocidade acima da média para chegar a tempo na igreja. Olha que contrassenso. E aí o guarda, muito calmamente, deu sinal e mandou encostar assim, ó, encosta. E quando eu encostei, ele, muito calmamente e ironicamente, foi preciso que fosse aquele jeito, disse: boa noite, senhor. Ele estava com unção da lesma. E falou assim: boa noite, senhor. Aí eu falei: boa noite, querido, tudo bem? Aí ele: tudo bem, bem lentamente. E aí ele falou assim: o senhor está indo para onde tão rápido assim? Eu falei: meu irmão, estou indo para a igreja, estou quase perdendo horário. Ele falou assim: para a igreja? Ah, irmão, a paz de Jesus. E aí o cara começou a me dar carão, me dar puxão de orelha, me dar aula de cidadania, e o tempo passando. Quando ele viu Sofia atrás, ele disse: e levando uma criança? Ah, irmãos, o Espírito Santo de Deus falou tanto no meu coração. O Espírito de Deus falou assim: ele é autoridade constituída, renda-se. E de argumentar, parêntese, irmãos, o troço duro é pescoço. Já fiz uma cena aqui sobre meu tio que não dobra o pescoço, vocês sabem. E o assaltante chegou na casa e falou: cabeça no chão. Ele não conseguia porque a cerviz dele é muito dura. E ele não dobra o pescoço. E quase que ele morre, porque o assaltante falava: dobra a cabeça no chão. E ele não conseguia. Ele falou: não dá, rapaz, minha cabeça, meu pescoço é duro. E aí o Espírito de Deus falou: se rende à autoridade. Irmãos, que dificuldade abaixar a cabeça, literalmente. Vamos fazer um exercício? Abaixa sua cabeça aí. Difícil, irmãos. Difícil. Eu abaixei minha cabeça diante do guarda, que era um policial. E depois que... foi incrível, depois que eu abaixei a cabeça, literalmente na frente dele, abaixei a cabeça, ele me liberou. Como quem diz assim: já aprendeu, tinha que aprender. E aí eu fui devagarinho e cheguei aqui. Uma das maiores dificuldades que nós temos para ter uma vida integral com Deus é render-se a Ele. E nós, às vezes, rendemos em áreas, em partes. Eu já contei para você da história do fazendeiro que recebeu uma boa oferta para comprar uma fazenda e comprou. E o ex-dono disse: tudo bem, a fazenda é toda do Senhor, mas eu quero deixar esse prego aqui, porque esse prego tem um símbolo muito forte para mim. Eu queria deixar que o senhor deixasse esse prego aqui na parede, esse prego vai ser meu, tudo bem? E o dono da fazenda, o novo dono, falou assim: um prego? Que bobagem, está tão barato. Comprou a fazenda e deixou o prego lá. Com o tempo, o sujeito passou e deixou um saco pendurado. E nesse saco pendurado, foi um pouco constrangedor, porque ele chegou e falou assim: olha, o meu prego ainda está na parede? E o sujeito deu risada: tá, não tirei ainda. Ele falou: tirou? O prego é meu. Se você lembra, está no contrato, inclusive. Está aqui essa sacola, pendure no meu prego. Só que na sacola tinha vísceras, tinha restos de animais. Imagina que com 2 dias aquilo era insuportável. E o homem passou na outra semana e deixou outra coisa, que prego forte, dava para pendurar tanta coisa ali. E foi um inferno aquilo, e ele teve que vender por mais barato, e o cara do prego ficou com lucro depois. Moral da história: ou você é integral na sua adoração, ou exatamente a área que você descuida, que você acha que Deus tem que ser tolerante com você, é essa área que o diabo vai usar para destruir a sua vida. As licenças, irmãos, que nós fazemos e não adoramos: não, eu rendo altares a Deus no meu trabalho, na minha casa, mas nos relacionamentos não, então nas minhas finanças não, então na minha relação de trabalho não. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: o evangelho é todo. E se eu e você não adorarmos o Senhor em todas as áreas, ou seja, se você não se render a Deus em todas as áreas, aquela área, exatamente a área que você não se rende a Deus, é a área que vai ser a sua ruína. Aí você disse: que nada, pastor, eu já não cuido disso há tanto tempo. Deus é misericordioso. Injustiça, irmãos, com Deus, é claro que Ele é misericordioso. Mas a palavra de Deus diz que também Deus é um justo juiz. E Ele, por graça, Ele pode cumprir o juízo dEle sobre a sua vida. Eu não quero que isso aconteça. Amém, irmãos? Amém ou não? Adorar também é beijar a face. Adorar é ter intimidade com Deus. Irmãos, intimidade é uma coisa muito linda. Eu digo para os casais que acompanham, que já acompanham, eu digo assim: olha, guardem o corpo de vocês. Invistam na intimidade existencial, psicológica. Se conheçam. Evitem intimidade física. Algumas intimidades, biblicamente, os proíbo de ter. Mas eu digo, quanto menos intimidade física você tiver, mais intimidade espiritual, existencial você vai ter. Tudo tem seu tempo. Às vezes nós temos uma intimidade com Deus afobada, apressada, interessada. Queremos ter as consequências de uma verdadeira intimidade que não temos. Como um casal que quer se encontrar intimamente antes de ter casado. Isso é uma consequência do compromisso. Amém ou não, irmãos? Então, às vezes, nós queremos os frutos de uma relação com Deus sem ter essa relação com Deus. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a começar a ter uma relação com Deus de intimidade, onde você diz para Deus quem você é, onde você aceita ouvir dEle quem Ele é, onde você aceita se submeter a que o caráter dEle seja o maior influência no seu caráter. Porque senão a gente vai ficar brincando de igreja, irmãos. Vai ficar brincando de ser discípulo de Jesus, brincando de ser crente. Quantas vezes a gente evita conhecer o mandamento de Deus porque teme não conseguir obedecê-lo? Eu soube de uma pessoa que falou assim, não leio a Bíblia não, porque quanto mais eu leio, mais eu vejo quanto eu não presto e quanto eu não vou conseguir viver esse negócio. Já está difícil o que eu sei, quanto mais se eu ficar sabendo de mais coisa que eu tenho que mudar e não consigo. Irmãos, que mentira do diabo. A palavra de Deus, ela não é um catatal, uma norma, uma constituição de regras que você tem que cumprir, não. Ela vem envolvida com o poder de Deus para você poder cumpri-la. Cada mandamento que Deus libera sobre a sua vida, junto com o mandamento, vem o poder para você cumprir o mandamento. Paulo disse, eu não fui a vós só com persuasão de palavras, mas em poder. O evangelho é poder de Deus para mudar o mundo, amém ou não? Então eu tenho que entender, eu tenho que conhecer intimamente a Deus. E claro que isso vai levar você a tempo com Ele. Tempo com Ele. Tempo com Ele. Mas cuidado para você não ter um tempo com Ele. Tenho dito isso aqui, Deus me deu isso na vigília da sexta-feira, a última vigília que nós fizemos. E foi tão gracioso como Deus ensinou esse princípio para nós. É assim, imagina que duas amigas se encontram e comentam, e aí, como é que foi o encontro com Ele? Me conta, menina. Aí outra fala assim, ah, Ele é o máximo. Pô, por que? Me conta, fala sobre Ele. Olha, Ele me levou no melhor restaurante. Jantar à luz de velas. Levou um anel para mim. Que lindo. De ouro aqui no meu dedo. Ah, foi tão bom. Nós comemos tal coisa, bebemos tal coisa. E ele me pegou num carrão que eu fiquei sem jeito de entrar. Menina, você precisa ver a casa dele. Aí tem outro encontro das amigas. Eles têm outro encontro casal. E na outra semana a menina pergunta, e como foi? Como é que você está saindo com aquele ricaço lá? Ela fala, oxe menina, não estou saindo com ele porque ele é rico não. Sim, mas me conte onde vocês foram dessa vez. Aí ela conta os outros presentes que ganhou, conta como ele estava bem vestido. Aí lá para a quinta, sexta semana, a menina pergunta assim, vem cá, como é mesmo o nome dele? Aí ela falou assim, esqueço. Vem cá, e vocês falam sobre o quê? Como é isso? Ah, não importa, o que importa é o que ele faz por mim. Não importa quem ele é. Estou saindo com ele por quem ele é. Estou saindo com ele pelo que ele traz para mim. Às vezes é exatamente essa relação que a gente tem com Deus. Às vezes a gente ora, não para se relacionar com Deus que está ouvindo a nossa oração, mas para curtir o momento. Alguns que se acham às vezes muito espirituais, oram, passam muito tempo orando em línguas, mas não ouvem. Não deixam que o caráter dele venha impregnar o seu caráter. Irmãos, isso é um farisaísmo terrível. Jesus falou daqueles dois que estavam na porta do templo, um fariseu, um publicano, e o fariseu dizia, obrigado Senhor, porque eu oro, porque eu jejuo, obrigado porque eu sou judeu, obrigado por... E o publicano batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno. Jesus perguntou, de quem Deus recebeu a oração? Então, irmãos, intimidade verdadeira, ela é diferente de você ter tempo até com uma pessoa. Intimidade verdadeira é mais do que você saber superficialmente sobre a pessoa. O que eu faço? Aqui eu quero deixar uma pergunta para você, que não é retórica não, eu quero que você responda em seu coração. O que eu faço de verdade para ter mais intimidade com Deus? O que eu faço? Qual o empenho que eu tenho? qual esforço, há algum esforço na minha vida para conhecer mais a Deus que eu sirvo? E aí, irmãos, a gente é obrigado a trazer um leitinho, que é fundamental, mas é leitinho. Perguntar assim, irmãos, como que a gente quer conhecer do caráter do nosso Deus, irmãos, se a gente não lê a Bíblia? Se a gente não ora? Se a gente não se importa em... Enquanto o pastor prega, a gente está pensando em mil outras coisas. Irmãos, a quem a gente quer enganar? Isso tem que acabar em nossas vidas. Nós vamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos beijar a face de Deus, vamos adorá-lo. Derramar quem sou para ser como quem eu reverencio. Muitas vezes não queremos confessar ao Senhor quem somos, porque nós tememos as consequências disso. Às vezes a gente não quer pedir perdão porque fez mal a alguém, porque sabe que Deus vai nos levar a ir lá se refazer com a pessoa. Então talvez seja melhor não tocar nesse assunto. Mas que em nome de Jesus, irmãos, quando o Senhor nos chamar, nós possamos adorá-lo em vez de duvidar dele, amém ou não? Mas como eu posso adorar o Senhor se essa relação só é possível? Abra, por favor, em João 3:3. Como eu posso adorá-lo superficialmente, intelectualmente? João 3:3, um trecho da conversa que Jesus tem com um fariseu chamado Nicodemos. Jesus diz a ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nós achamos, irmãos, que só mudanças físicas podem nos fazer mais espirituais. Quando que Jesus diz, não. São mudanças espirituais que levam a mudanças físicas. Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido de carne é carne, ou seja, quem é nascido de água, quem nasce da placenta, da barriga da mulher. E quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter te dito necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, quando é escrita a carta aos Efésios, e o Senhor diz a João, vamos lá em Apocalipse, a carta que foi escrita à igreja dos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra, destra é a mão direita, as sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das igrejas, os pastores, e os sete castiçais são as sete igrejas. Conheço, isso está no versículo 20, o mistério das sete estrelas que viste à minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, são os líderes daquelas igrejas, os mensageiros. E os sete castiçais são as sete igrejas. 2, conheça as suas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, deixaste o teu principal amor, deixaste de dar primazia ao Senhor. Algumas pessoas pensam que ele está falando só de forma cronológica, o primeiro como antigo, mas não. O primeiro aqui não é só o primaz, aquele que foi anterior, mas também, irmãos, o mais importante. Então Jesus está falando de forma muito clara assim: olha, eu tenho muito ao seu favor, mas eu tenho uma coisa contra ti, eu não sou mais a prioridade na sua vida. Lembre-se, pois, onde você caiu, arrependa-se, e então você vai poder ter as práticas, as boas obras. Se não, eu vou vir contra você, e vocês não serão mais igreja, ele disse lá a Éfeso. Então vamos pensar o seguinte, irmãos. Adoração é mais que um momento dominical. Adoração é mais do que um momento que eu passo cantando a Deus. Adoração é até mais do que um momento de oração. Adoração é uma vida piedosa. Adoração é sempre, em toda circunstância, em toda escolha, eu tenho que me submeter àquele que é o meu Senhor e meu Salvador. Adoração é investir em admitir que a influência do Senhor em todas as suas escolhas e todas as suas relações, ela é a influência certa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, entendam uma coisa. O certo de Deus pode ser até o mais difícil aparentemente, mas sempre é o melhor. Sempre é o melhor. Sempre fazer do jeito que a Bíblia ensina é melhor para você e para quem está ao seu redor. Pode não ser o que você quer, pode não ser o mais agradável. Eu digo isso aqui, eu sei que é de um mau gosto terrível, mas traz um lucro extraordinário e é algo bíblico. A palavra de Deus diz que o povo de Israel deveria enterrar os seus dejetos. Era o único povo na antiguidade que enterrava os dejetos. O Louis Pasteur, que não tinha nem sonhado em existir, quem descobriu os micróbios e a influência maléfica deles para a saúde, eles não sabiam por quê, mas eles obedeciam. Muitos povos sumiram. Povos andinos aqui, por exemplo, sumiram. A história não sabe como eles sumiram. Talvez por não cultivar esse hábito. Uma cólera pode dizimar toda uma nação, por exemplo. Mas eles obedeciam um mandamento simples de Deus. Hoje não precisamos mais fazer isso porque temos a descarga e é um mandamento sanitário da velha aliança. Não é mais para hoje. Mas o fato deles obedecerem preservou-os como nação, uma coisa tão simples, tão simples. A bagagem do judeu sempre tinha uma pazinha. Isso os livrou de muitas enfermidades. A ordem de Deus não é um ferro quente que marca a sua vida para mostrar o quanto ele manda e quanto você tem que obedecer. O mandamento de Deus é a melhor forma de você viver suas experiências. Como que eu vou saber a vontade de Deus? Tem que ter intimidade com Ele. Como eu vou ter intimidade com Ele? Rendendo sua vontade à vontade dEle. Buscando Ele em oração, não pelo momento da oração, mas por quem você está se encontrando. Às vezes a gente vai para a oração e não entende, não acontece, não flui, porque a gente não foi para Deus, a gente foi para a oração. Não. Você está tendo um encontro pessoal ali com Deus. É você e Ele. O objetivo não é a oração. O objetivo da oração não é a oração. O objetivo da oração é relacionar-se com Deus. O objetivo de ler a Bíblia não é conhecer mais a Bíblia. O objetivo de conhecer a Bíblia é conhecer a vontade de Deus para a sua vida e para a sua igreja. O objetivo de ter uma relação com o irmão não é o que eu posso tirar dele, mas como eu posso servi-lo e levar a vida de Deus para a vida dele. Por que é que tantos casais se acabam? Porque é um querendo ser feliz à custa do outro. Duas pulgas e nenhum cachorro. Um querendo fagocitar, um querendo vampirizar o outro. Você não me ama como eu mereço. Você não faz o que eu queria. Irmãos, todas as vezes que eu faço isso com uma mulher, eu me arrependo, depois fico tão sem graça. Eu não tenho que amá-la pelo que ela merece, eu tenho que amá-la o quanto ela precisa. Como eu vou fazer isso se não adorar a Deus? Se Ele é a fonte do amor eterno. A fonte do amor é Ele. Então adorar a Deus, irmãos, de verdade, é algo que pode revolucionar a sua vida. Só que daqueles 11, alguns creram, outros duvidaram. Daqueles, se aconteceu com eles em Mateus 28, 17, será que não pode acontecer com você também? Pode, mas nós vamos vencer isso em nome de Jesus, amém ou não? Então, primeiro, adorar em meio à incredulidade. É um mundo de incredulidade, às vezes a incredulidade na sua casa, a incredulidade na sua vida, a incredulidade na sua igreja, mas você tem que crer e adorar, crer e adorar, crer e adorar. Você não anda por vista, você anda por fé. Não espere você ser beneficiado, promovido, enriquecido, honrado para você adorar a Deus. Se você lidera, não espere honra do seu liderado. Não espere honra do seu líder. Se você lidera, honre quem você lidera. Se você é liderado, não conte com isso. Quantas vezes nós sofremos? Ah, meu pastor nunca reconheceu o que eu fiz, o que eu faço. Eu estou desmotivado a continuar. Irmãos, que coisa feia. Que coisa carnal. Como nós somos carnais. Meu Deus, a gente estava fazendo para ele agradecer. Façais como a Cristo, como a Ele, diz a palavra de Deus. Como que a gente pode ser tão carnal assim? Agora vou dizer uma coisa, se você lidera alguém, irmão, toma vergonha. Elogia o acerto de quem você lidera. Amém ou não, irmãos? Elogia, né? Traz um ânimo para a pessoa. Não é verdade? Vocês veem como eu faço com vocês? Eu tento observar todos os progressos de vocês e aplaudo, faço festa, jogo confete. O que a gente tem que fazer desse jeito? Agora, você que é liderado, não cobre isso, porque você faz para Jesus. Para Jesus. Amém ou não, irmãos? Senão a gente vai botar aqui na igreja medalhinhas de honra ao mérito. Você sabia que tem lugares que existe isso? Vai ter que dar uma risada ali, que ele sabe que existe mesmo. Irmãos, isso é uma blasfêmia. Nós fazemos ao Senhor, para o Senhor. Amém ou não? Então, em primeiro lugar, adorar em meio à incredulidade. Adore, adore, adore, adore. Cresça em relação com Deus. Faça da sua casa um lugar de adoração. Nós dizemos aqui, cada crente um ministro, cada casa uma igreja, nossa igreja um lar. O que é que eu posso fazer para que minha casa seja um lugar que atrai a presença de Deus? Tem que adorar mais, tem que brigar menos, tem que gritar menos. Tem que passar menos tempo vendo televisão e mais tempo adorando ao Senhor. Cada crente, ministro. Cada casa, uma igreja, nossa igreja, um lar. A Bíblia diz que quem adora se torna semelhante ao Deus adorado. Os que adoram deuses mortos e mudos se tornam mortos e mudos. Quem adora Deus que tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve, nariz e não cheira, boca e não fala, se tornam cegos, surdos e mudos espiritualmente. Mas nós adoramos o Deus vivo. Um Deus que vê. Se você adora Deus que vê, você vai começar a ver coisas que não imaginava. A palavra de Deus diz que aquele que é limpo de coração, esses verão a Deus. Você começa a adorar a Deus e buscar uma vida de santificação, você começa a ver como Deus vê. Isso é incrível, irmãos. Incrível. Eu, infelizmente, já vi como um pastor vê. Como um pastor vê? Um pastor vê como a roupa que a pessoa se veste. O pastor vê a frequência da pessoa nas reuniões. O pastor vê a beleza da oração. Irmãos, eu já dei tanto fora com isso. Tanto fora. E aí, na medida que eu vou começando a buscar ver como Deus vê, às vezes Deus fala assim, investe naquele. Eu digo, amém, Jesus. Mas tem certeza, Deus? Ele fala, tenho certeza. A gente tem que começar a ver como Deus vê, irmãos. Com um olhar de misericórdia e bondade. Comece a adorar mais ao Senhor. Todo tempo é tempo de adorar a Deus. Amém ou não? Todo tempo se renda ao Senhor. O Juan Carlos Ortiz, ele diz, o Senhor Jesus só é salvador daqueles que é Senhor. Às vezes nós queremos a relação com Deus como nosso salvador. Às vezes nós queremos uma relação com Deus que é exatamente a relação com as coisas que Deus nos dá. Às vezes nos relacionamos com Deus pelo que Deus pode fazer por nós. Olha a sua oração. Às vezes 90% pedido. Pode pedir? Pode. Mas e a relação com Deus pelo que Ele quer fazer através de você? A gente tem medo, irmãos. A gente traz a chave do carro para o pastor orar, mas tem medo desse negócio. O que Deus pode querer com o meu carro? Será que Deus pode querer o meu carro? A gente traz o filho para consagrar aqui na frente, porque a gente quer uma bênção, hein? Quem não quer uma bênção para o menino? Oh, glória! Uma bênção de saúde, uma bênção de inteligência. Mas quando eu devolvo, eu digo, cuide do que não é mais seu, que você entregou para Jesus. Então, adorar é se render, é beijar a face, é deixar que o relacionamento que você tem com Ele influencie a sua vida, amém, irmãos ou não? Adore a Deus. Adore a Deus. Segundo e último lugar, nós temos que avançar em meio à prostração. A missão integral de cada crente é adorar em meio à incredulidade. E a Bíblia diz que os dias são maus e cada vez mais as pessoas teriam dificuldade de ouvir o Evangelho, mas adore em meio à incredulidade. Às vezes a incredulidade é do esposo, da esposa, sabia disso? Às vezes a esposa implora ao marido, ô, amor, vamos congregar, amor. Mas a gente precisa estar com os irmãos. Amor, por favor. E o marido acha que está fazendo um favor à esposa indo congregar. Às vezes é o marido que implora a esposa, amor, vamos dar exemplo para os meninos. Vamos congregar. A Bíblia diz, não deixe de congregar. Como é costume de muitos. Vamos orar. Irmãos, ouça o chamado do seu cônjuge. Eu já vi tantos casais onde o cônjuge aprende com outra incredulidade. Às vezes o marido usa a autoridade para prender a mulher em casa. Você vai ficar aqui porque quem manda aqui sou eu. Às vezes a esposa usa chantagens sexuais para poder prender o marido. Buscar Deus, depois não me busque não. Que o Senhor nos livre dessa maldição, amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor, vamos crescer nele, isso é bom para nós. Nós temos que avançar em meio à prostração. Irmãos, se tem uma coisa que o ser humano tende é a continuar prostrado. Existe uma lei da física chamada lei da inércia, que tudo tende a continuar como está. Isso é tão verdade também para questões psicológicas, você nem imagina. Tudo tende a continuar como está. E se eu aplicar isso à vida espiritual, se você deixar que seja critério da sua carne, critério da sua própria vida, ainda piora. Não devemos, segundo, avançar em meio à prostração. A Bíblia diz aqui, então, no versículo 28, que eu não vou acabar hoje, é claro, de Mateus 28, versículo 18 agora, diz assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder de Jesus, irmãos, talvez eu nem entre no segundo ponto hoje, vai ficar no primeiro. O poder de Jesus, observe. Jesus testifica o seu poder aqui, não para dizer que ele era o máximo. Eu sou o máximo no céu e na terra. Não. É porque nenhuma obra você pode fazer aqui na terra sem que ela não tenha acontecido primeiro no céu. Eu vou explicar isso. Olha o que eu estou falando. Quando Pilatos condenou Jesus, ele disse, eu posso tirar a sua vida e lhe dar? E Jesus disse, nenhum poder você tem sem que tenha vindo do alto. Amém, irmãos, ou não? Jesus disse, o que for ligado na terra terá sido ligado no céu. Uma pessoa só se liga à igreja através da conversão. E o contexto ali era de apostasia ou conversão. E Jesus diz, só se liga aqui embaixo o que ligou antes lá em cima. Jesus está dizendo, vocês só podem fazer qualquer coisa aqui embaixo porque eu tenho poder lá em cima também. E o que tem poder lá em cima, mandou vocês fazerem aqui embaixo porque garante o que está mandando vocês fazerem. É por isso que o sujeito pode ficar ajoelhado e cantando louvores, ter seu pescoço decapitado. Tem que ter muito poder para isso. É como distribuíram lá no Egito o panfleto com os executores de capuz e os crentes com a cara limpa morrendo. E o panfleto dizia, quem tem medo de quem? Irmãos, essa ousadia, essa audácia, isso só vem com o poder do alto. A palavra de Deus diz assim, olha, vocês não tentem pregar o evangelho sem o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Como já falei hoje, Paulo disse, não vou a vocês só com pessoas de palavras, mas em poder. Que isso? Jesus disse, olha, vão e se reúnam lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, eu vou mudar aqui o meu estudo. Em primeiro lugar, nós precisamos adorar em meio à incredulidade. Em segundo lugar, nós precisamos buscar poder em meio à impossibilidade. Irmãos, vou te contar. Tem horas que a gente dá uma esmorecida. Não sei você, eu às vezes tenho. A gente rala, ora, corre, sobe, desce. Eu lembro que uma vez, não estou dizendo que é o contexto meu com vocês, estou falando de um caso de uma moça que eu soube, que ela liderava um grupo de oração aqui em Itabuna. E aí, uma das integrantes do grupo me confidenciou, isso de outra igreja, uma igreja amada, amiga, que a menina dizia assim: gente, não é possível que só eu tenho que ficar adulando vocês, tangendo vocês para fazer o que é bênção para a vida de vocês? E aquilo tocou profundamente uma das moças que era integrante do grupo de oração. Então vai ter horas que você vai dizer assim: peraí, isso não dá. Estou cansado. É por isso que quando Jesus vocacionou a Pedro, de forma exemplar, ele disse assim: Pedro, tu me amas? Com o melhor dos amores, como o ágape. Pedro falou assim: eu te amo, Senhor, com um amor menor. Aí Jesus falou: Pedro, tu me ama com o melhor dos amores? Aí Pedro disse: Senhor, eu te amo com amor menor. Aí Jesus disse: Pedro, tu me ama mesmo com amor menor? Aí Pedro disse: Senhor, tu sabe todas as coisas. Cada vez que Jesus perguntava se Pedro o amava, Jesus disse: então vai e apascenta os meus cordeiros. Vai e cuide das minhas ovelhas. Se Jesus dissesse assim: Pedro, você ama as minhas ovelhas? Cuida delas. Ah, irmãos, não tem ministério que dure muito assim, não. Não tem. Você tem que amar as ovelhas de Jesus? Tem. Mas tem que amar Jesus acima das ovelhas dele. Você tem que amar a sua família? Tem. Mas tem que amar Jesus mais do que amar a sua família. Jesus disse: aquele que não negar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Mas às vezes o que nos motiva, o que nos anima, o que nos dá poder, aspas, é a circunstância que estamos vivendo. Não pode ser assim. Então Jesus diz assim: olha, eu quero lembrar para vocês uma coisa. Vocês vão conseguir fazer tudo que eu estou mandando vocês fazerem. Sabe por quê? Porque eu tenho poder no céu e na terra. O poder que vai fazer vocês poderem fazer vem de mim e do meu espírito. Ele falou: vão a Jerusalém, que era um lugar mais perigoso daquela época para um crente. Ele falou: vão a Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Irmãos, às vezes nós queremos dar ordens aqui e nós esquecemos que só podemos dar uma ordem aqui, nessa dimensão, se nós estivermos revestidos de poder do alto para que aquela ordem seja cumprida. Então tem que adorar a Deus em meio à incredulidade. Tem que viver e operar o poder de Deus em meio à impossibilidade. A gente vive numa sociedade sem poder. Que diz que tem poder nenhum, tem poder de nada. É vazia, é oca. E a gente fica querendo o poder que o mundo pode dar. Que bobagem. Poder vem da palavra grega dinamos. Dessa mesma palavra vem a palavra dinamite. O poder dinamos é um poder concentrado à beira de explodir. Esse é o poder que Jesus deu para a igreja. Quando os apóstolos foram revestidos do alto de poder, eles receberam a possibilidade de cumprir todos os mandamentos que Jesus disse que era para eles cumprirem. Então, quando o diabo ou sua carne dizer que você não pode cumprir um mandamento, você lembra o que Jesus disse para você. Eu que tenho poder no céu e na terra, e digo para você que é possível você viver tudo aquilo que eu disse para você viver. E mais uma coisa, não veja isso como um mandamento pesado, impossível. Não. É simplesmente um manual de como você viver uma boa vida. Ah, então não vou correr risco nenhum, não vou ter problemas. Ufa, não. Às vezes o poder de Deus é poder para que você seja humilhado. Uma pessoa precisa ter muito poder para ser humilhado e não pagar na mesma moeda. Para ser injustiçado e não fazer injustiça na mesma moeda. Olha o que Deus me falou sobre quem nos faz mal. O Senhor me disse algo muito claro para mim. Preste atenção, isso não é absolutamente bíblico. O Senhor me disse assim: só faz mal a alguém Quem consegue impregnar essa pessoa do mal que fez? Só faz mal a alguém quem faz o alguém que sentiu o mal ser tão mal quanto que ele imprimiu o mal. Só faz o mal a alguém que ele introduz o próprio mal. Todo mal que lhe fazem é superficial se o mal de quem lhe agrediu não entrou em você. É por isso que não conseguiram fazer mal a Jesus enquanto surravam. Porque ele apanhava e dizia: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eu não quero deixar que ninguém me faça mal mais. Eu descobri, irmãos, que eu tenho no Espírito de Deus poder para não deixar que o mal que me façam me faça uma pessoa má. Até porque quem é mal geralmente se tornou mal porque o mal que fizeram entrou nele. Eu quero blindar meu coração para todo mal. Eu quero adorar o Senhor. Eu quero ser cheio do poder dele, porque eu vou poder cumprir a palavra dele. Você sabia que existem pessoas emocional, ele tem uma saúde espiritual. Porque quem tem saúde espiritual passa por uma enfermidade física e sai melhor. Quem tem saúde espiritual passa por uma enfermidade psicológica e sai melhor. Porque adora, adora em qualquer circunstância, adora em meio à dificuldade, à adversidade, adora, adora. Porque lembra que Deus, em Jesus, ele tem autoridade no céu e na terra. E essa autoridade que ele tem no céu para acabar, eu quero dizer uma coisa para você. Isso é tão verdade, irmãos, que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, ele disse assim: ora, vocês devem orar dessa forma. Ele ensina um padrão de oração. Não que a gente deva orar somente daquele jeito. Ele diz assim: Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Será que a vontade de Deus é bem feita lá no céu, irmãos? Eu acho que é. Eu acho que o negócio lá é organizado. O Jesus é louco e ele não é, embora a sua sabedoria nos pareça loucura. O que ele falou é o máximo da sabedoria, embora ainda nos pareça loucura. Como a Bíblia diz, a sabedoria do homem é loucura para Deus. Jesus disse assim: olha, não queiram nada menos de poder aqui embaixo do que há de poder lá em cima. Eu disse para alguém esses dias que Jesus, ele quer exatamente uma igreja igualzinha de Atos. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. E um belo dia, 3 mil pessoas convertendo. Mas para ele fazer uma igreja de Atos, nós temos que ser crentes como os crentes de Atos. E o Senhor vai começar curando a nossa adoração. Nós vamos buscar poder do Senhor para viver isso em nome de Jesus. Tudo para a glória dele. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós queremos aprender sobre a rendição total. Nós queremos aprender sobre a adoração profunda e verdadeira. Nós queremos, em teu nome, Senhor, nos render a ti. Nós precisamos que o Senhor nos revele, Senhor. Precisamos que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos avive. Precisamos que o Senhor nos mostre que o Senhor tem muito mais para nós, além do que nós pedimos ou pensamos. Que o Senhor venha, Deus, nos trazer a memória que pode dar esperança. Que o teu Espírito Santo nos lembre essas palavras ministradas aqui nessa noite. E que em cada palavra, pensamento, passo, atitude que nós dermos, isso receba uma plena influência e governo de uma vida de adoração. Que o Senhor nos governe em todas as circunstâncias. Então a palavra diz que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós queremos viver uma vida de poder, Senhor. Não querer poder o que o mundo acha que pode, mas nós queremos trazer o céu aqui para baixo. Porque assim na terra como no céu, o Senhor é cheio de poder. E o Senhor quer que seja aqui como é lá em cima. Então nos faz, Deus, ter e buscar uma vida de verdadeira espiritualidade, uma vida de piedade, uma vida de integralmente, Senhor. Nos livra dessas pequenas e malditas licenças para o pecado. Essas são as cunhas onde o diabo coloca o seu machado e derruba a árvore. Que em nome de Jesus, nenhuma área, nenhum momento, nenhum pensamento seja, Senhor, uma vaga para que o diabo comece a obra das nossas vidas. mas que possamos buscar uma espiritualidade integral verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se sentar um pouquinho, só um minuto, depois você levanta de novo para ministrar a bênção, a gente, para nossas casas.